Joachim Kroll foi um assassino de série do alemão pedófilo canibal, conhecido como o canibal de Ru, o caçador de Ru, ou Durebug. Foi condenado por um total de 8 homicídios, por uma pessoa, 14 homicídios. Joachim Kroll, Joachim Kroll, Joachim Kroll, Joachim Kroll. Método: Kroll era muito particular, acertador no local onde matava, matando sempre no mesmo local em algumas ocasiões, com anos de diferença. Isso e o fato de existir vários assassinos de operar na mesma altura ajudou a evitar a ser preso. Kroll surpreendia sua vítima e estrangulava rapidamente. Depois de espia, como tinha relações sexuais com cadáveres, alguma vez se masturbava sobre eles novamente. Depois mutilava e cortava pedaços para serem comidos mais tarde. Ao voltar à casa, tinha novamente relações sexuais com a boneca de borracha que fez esse propósito. Joachim Kroll, Joachim Kroll, Joachim Kroll, Joachim Kroll. Você comeu 14 pessoas. Você matou 14 pessoas. Confessou 14 homicídios. Você cometeu 14 homicídios, seu filho de uma puta! Joachim Kroll, Joachim Kroll, Joachim Kroll, Joachim Kroll. Pedro Oli, tchau.